Por ela é que eu faço bonito, por ela é que eu faço palhaço, é por ela que eu saio do tom e me esqueço no tempo e no espaço, quase levito, faço sonhos de crepom. E quando ela está nos meus braços, as tristezas parecem banais. O meu coração aos pedaços se remenda pra um número a mais. Por ela é que o show continua, e faço careta e trapaça, é pra ela que eu faço cartaz, é por ela que espanto de casa as sombras da rua, faço a lua, faço a brisa pra Luísa dormir.